Jesus chorou pelo estado do seu amigo, que estava 4 dias na caverna adormecido. Junto Marta e Maria suplicavam ao Senhor, como irmãs choravam esperando o Consolador. Mestre, disse-lhe Marta, queríamos tua consolação. Há tempo de voltares e salvares o nosso irmão. Jesus lhe respondeu, eu sou a ressurreição e a vida. Todo que crer em mim, mesmo que morto, viverá. Caminhando ao sepulcro, chegaram onde estava Lázaro. Retirai-me a pedra, ordenou o mestre amado. Retiraram a pedra e Jesus então falou: palavra de poder que sobre a morte triunfou.